Eu vou embora daqui. Eu vou me isolar. Vou recomeçar a minha vida em outro lugar. Eu vou embora daqui. Agora é pessoal. Eu vou fazer as pessoas deixarem meu jeito legal. Dizem que o meu cabelo é muito feio. Eles dizem que eu só sei reclamar. Eles dizem que eu não tenho responsabilidade. Mas quando eu for embora, a saudade fica no meu lugar. Eu sou indomável. Eu quero mudar. Eu vou me pôr no eixo, mas meu jeito vai ficar igual. Não preciso de quase nada. Eu não quero ninguém. Eu só quero violão pra mostrar o que eu faço bem. Eu não preciso de quase nada. Eu não quero ninguém. Eu só quero violão pra mostrar o que eu faço bem.